aí, o lendário Rubi Saudade. DJ Tubarão. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais... Mas a gente vai baixar mais o volume, só na mana, pra gente poder curtir até o final, tá? Na moral, tá? Valeu! Você não entendeu a minha paixão, cortou em pedaços meu coração. Olha, tem CD ao vivo do nosso Rubi de hoje, hein? Primeira e segunda parte. Já tá na mão do Strick aí, ó. Eu já te esqueci, eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. Dá-lhe meu Rubi. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava. Gente, o próximo sábado, Baixo Acará Itabiguru. E domingo, dia 21 de Páscoa, né? Domingo de Páscoa, lá na Via Show. Aniversário das poderosas do Rubi. Achei pra ideia, hein? Olha aqui o Jean. Eu já te esqueci, eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. Só na manhã, na moral, Rubi. Que eu nunca Rubi. Quis. Chega mais uma. Pra você que dá valor. Meu pensamento longe vai. Essa lágrima que cai já não dá pra segurar. É Rubi. É saudade de você. É saudade de você, amor. É saudade de você. A solidão vem machucar. O coração já quer parar. E você tão longe está. E o Rubi é saudade, claro. É saudade de você, amor. Nosso amigo Rodrigo da Manabá é junto com o Eric do Gás, todo mundo juntinho e misturado. Do Baral, só tem a agradecer, hein? Só na manhã, no volume, bem na moral. É saudade de você, amor. Dá-lhe meu Rubi. Olha que música linda pra você relembrar aqui do Rubi. Quando o sol chegou, clareando o dia, Rubi. É que nessa cidade tudo ficou entre nós dois. Uma noite em claro e o claro da noite vem depois. O que aperta o peito é o tempo, é o cheiro, o amor é assim. Eu quis você pra mim. É que nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti. Na chuva da tarde os passa-vida é sempre assim. Só pra você relembrar. Eu te procurei, te achei em minha solidão. A minha solidão. Strike Velha Guarda aqui atrás. Olha, o Tubarão já tem CD pra vender ao vivo aí, hein? Peguei pra cantar na beira de rio, meu coração mandei a saudade te buscar pra perto de mim. Se eu debrucei tu sobre meu verso violão, um beijo no tempo segurei e guardei pra você. Aqui. Bora mais uma! Só pra gente relembrar do Rubi. Você é estrela que brilha numa noite linda em pleno verão. Se amar é viver, vivo porque amo você. O vento que sopra, o amor traz teu cheiro pra mim. E a Belzinha? Belzinha do Rubi, tu tá aí ainda, Belzinha. Eu não devia aí, eu vim cedo, depois você sumiu. Eu não vi você também. Eu sou pequeno nessa nave, eu não consigo ver. Melzinha, beijo no Tubarão, obrigado. Você que veio de tão longe com o Chico Rubi. Obrigado, Melzinha! Olá, Melzinha! Belzinha das passageiras da nave. Ela já está aqui. Romântico. Tem moral, Belzinha, tem moral. Festa que coxa linda! Aguarde, o lendário tá chegando. E detalhe, dia 8 de junho vai estar aqui na Marambaia, aqui no São Joaquim. Chale de Lorde. Estou falando do Rubi. Vamos fugir na espaçonave do amor. Tu sabes com Rubi. Isaías Explosão, Eric do Gás. Obrigado, filhos. Lady Lorde, obrigado. A galera que curte o som do Rubi, realmente. Eu tô começando a conhecer essa galera e tô dando valor. Bora, Belzinha! O tempo dela das espaçonave. Vamos fugir na espaçonave do amor. Tu sabes com o Rubi eu vou. E o gato negro, na moral. Rubi eu vou. Bora recordar! Rubi. A nave da saudade vai decolar. DJ Betinho, saudade. DJ Mauro e DJ Gilmar. DJ Tubarão. Pouquinho do Puxo das Flores, gente. A gente vai detonar lá no Telégrafo. Sábado que vem, sábado de aleluia. A gente tá lá no Itapicuru, Baixo Acará. E domingo, Via Show. E você, claro, é o nosso convidado, meu irmão. Bora, Marambaia! Meu amor está aqui. Aqui. Trago flores, trago rosas. Na moral, na moral. Meu amor está aqui. Pra você que deu a forra, hoje é. Hoje é a noite do meu bem. As estrelas vão sorrir comigo assim. Não resisto, seus amores. Nosso amor não terá fim. As estrelas vão sorrir comigo assim. Não resisto, seus amores. E aí, Marambaia? Nosso amor não terá fim. Nosso amor não terá fim. Dispensei você. Nosso amor. E agora me aparece. Pedindo pra voltar a namorar. Como é que é? Agora veja se me esquece. Mil chances eu te dei, mas você não merece. Você só quis brincar com meu amor. Ora, veja se me esquece. Mas se você quer amor, o problema é seu. DJ Tubarão, esse faça o que faz quiser. A diferença. Antes só do que ter alguém que só quer desprezo para amar também. E é pra você dançar. Você não me serve. Fiz até uma prece para não vir mais me aborrecer. Ora, veja se me esquece. Veja se me esquece. Veja se me esquece. Veja se me esquece. Tempo, leva meu recado pra ela. Sopra bem no ouvido dela. Tudo que eu vou lhe dizer. Diga, vendo que é grande a minha saudade. Que não tenho felicidade. É o nosso Rubinho, São Joaquim. Tá bonito demais. O tubo de tula namorar. Bora, Rodrigo. Diga que estou sofrendo sem o seu carinho. Desde que ela se foi, ainda estou sozinho. Que nem por um momento eu a esqueci. Olha quem tá com a gente, a Mulher Maravilha. Tá tomando todas, ela não quer nem saber, porque ela não encontrou o super-homem ainda. Alô, Mulher Maravilha! Um abraço aqui do Tubarão, valeu! Isaías do Explosão, Eric do Gás, todo mundo aqui atrás da moral. Voltará a sorrir. Diga que estou sofrendo sem o seu carinho. Desde que ela se foi, ainda estou sozinho. E nem por um momento eu a... É o Rubi! É o Rubi da Marabaia! Rubi! Bora viajar! O som do Rubi! E a gente detona pra você viajar aqui no São Joaquim da Marabaia, tá bonito. A gente detona e o Tubarão faz você viajar. Dá-lhe, meu Rubi! Bora, Chio! Olha quem tá com a gente, é a Rosângela, irmã do Vevé, promoções, tá com a gente também. Bora dar uma esquentadinha, bora viajar. Como é que é? É Rubi, é Rubi. É Rubi. Poderoso. Som do flashback. Como é que é? Leite, Lorde. Daqui a pouquinho, 2 anos de sucesso do som Lorde Som, hein? Parabéns, Lorde! E aí, Tuba? Tá chegando o lendário, vai ser muita hora. Chegando lendário, tá chegando lendário, Rubi. Vai ser muita onda, vai ser assim, ó. Novo Rubi. Lembra dessa, filho, lembra? E aí? Hello. Melão da Raulan. É uma viagem total. Bora beber. Rubi. O lendário tá chegando e a gente vai descascar sim, meu irmão. Daqui a pouquinho no Posto das Flores. Até as 18 horas, você não paga ingresso, viu, gente? Daqui a pouquinho, no Posto das Flores, no Telégrafo, até as 6 da tarde, você não paga ingresso. E a búfala voltou! Last night a DJ Olha essa viagem gostosa aqui no São Joaquim. Só aqui, né, cara? É Marambaia e é Rubi. Rubi. Olha o velho guarda Strick. Trouxe uma cortesia aqui pro Tubarão. Tá aqui no meu pé. Obrigado, viu, filho? Que nunca falte na sua mesa. É uma viagem! O Gilmar tá chegando, nosso mestre. O Gilmar tá chegando, nosso mestre. Tu imagina ele tocando essa onda aí? Vai ser muita pressão. Alô, Gilmar! Que tá feliz, o São Joaquim. A gente só tem a agradecer a vocês. Valeu! Nosso amigo André tá aqui de volta. Ele foi dar uma volta na carroça e agora já tá aqui na pedra. Obrigado, André! Ele é búfala! Nosso amigo Giliardi, obrigado, Giliardi. Já está na nossa reta final, né, Giliardi? Obrigado, Maninho. Bora beber. Rubi! Daqui a pouquinho no Telégrafo, viu? Daqui a pouquinho no Ponte das Flores. Tubarão, Jairinho, DJ Boy vai fazer assim, ó. Atenção, Rubi, há mais de meio século atravessando gerações e gerações. Tu sabes. Claro que tu sabes, meu irmão. E daqui não saio sem você. Hoje eu sei o que ontem passei, longe sem te ver. Só agora eu fui. Gente, Lorde, obrigado pela parceria, tá? É Rubi! E sem você. Sou planta sem raiz, veja que a saudade superou toda a maldade. Vem comigo ser feliz. Pra começar, já terminei. E pra começar, eu já terminei de pensar nos dias de tristeza e agonia dessa vida que passei. Ei, filho, o novo Rubi Saudade. Esse é o DJ Tubarão. Aqui conhece saudade. Esse eu assino embaixo. Hoje eu sei o que ontem passei, longe sem te ver. Só agora eu fui compreender. Só tu e o teu amor. Que sem você sou planta sem raiz. Já que a saudade superou toda a maldade, vem comigo ser feliz. E pra começar, eu já terminei de pensar nos dias de tristeza e agonia dessa vida que passou. Nossa reta final. Aquela colcha de retalhos que tu me deste, Rubi. Juntando pedaço em pedaço foi costurada. Poderoso. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Olha, tá chegando o aniversário do Isaías Explosão. E passei no som que ele e sua esposa dá valor. Passei aonde, filho? Rubi. Obrigado, tá? Fala, Isaías! Terás como agasalho, colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo. Essa música é o Gato Negro da Valor. Tu has de lembrar da colcha e também de mim. Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos. Que festa gostosa, hein, Manambaia? Que junto de mim fizeste um lindo trabalho. E nesta vida alegre tens o que queres. Eu sei que esqueceste aquela colcha de retalhos. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, hás de lembrar da colcha e também de mim. Tuba! Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Olha, próximo sábado lá em Santa Maria 1, vai chocar a Itapicuru. Com apoio do Baiano Churrasqueiro. Tu has de lembrar da colcha e também de mim. Olha isso aí! É Rubi! Como é que é? Quanto mais eu penso em me deixar, mas eu sinto que não posso. Olha quem tá com a gente, ovelha de Santa Maria. Obrigado, ovelha. Sua vida. Só tu, teu amor, meu irmão. Muito mais do que devia. E essa mulher grita e se apavora. Quando a noite de regresso você briga por qualquer motivo, confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais lhe ver. E a reta final. Amado, por que brigamos? essa música linda. O nosso parceiro DJ Lady Lord oferece pro Gato Negro. É muitos anos, muitos anos de amizade. Que coisa, pai dela, hein? É doido. Seja nessas horas, já tentei, mas não posso. Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós, hoje só resta uma chama apagando. O medo de ficar só me apavora. E eu me desespero. Bruno e Luciano já partindo. Abobado Valder. E depois Ponte das Flores. Amanhã, né? Obrigado, Bruno. Não me deixe. Valeu pela parceria. E a saudade. Ah, meu amado. Por que brigamos? Valeu, Giliardi. Valeu. Não posso mais. Valeu, tio Val. Assim sempre chorando. Valeu, Carlito. Valeu, Valdo Silva. Valeu, meu patrão Gilmar. É o Rubi, é assim, ó. DJ Tubarão. Eu hoje acordei pensando e chorei. Givaldo Gravações CDs. Eu não acreditei, você não estava mais. Essa música é na ferida, cara. Me belisquei com força e vi que não era um sonho. É Rubi! Rubi. Tentei me desligar de tudo e não fui capaz. Andei a casa inteira e louco gritei teu nome. Um abraço, nosso parceiro Strick do Rubi. Valeu, Strick, tamo junto. Também o Rodrigo e a Ellen. Agora são Rubi, é. Juras, amor e plano. Valeu, Marambaia. De quando eu te fazia amor no mesmo sofá. Poderoso Rubi. Peços de amor sinto no ar, sonhos vividos hoje não valem nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos, tudo é sem graça. Coisa linda essa música. Parece mentira, mas tá chegando ele. Parece até mentira. Tá chegando lendário, é Rubi. Que acabou o encanto, Rubi. Que você exercia sobre mim. Eu era mesmo um escravo teu. Meu parceiro Isaías Explosão tá chegando. Os lendários do Rubi. Dia 1º de junho na Via Show. Dia 2 no Casota. Dia 3 no Palácio. Bora, Isaías! Eu te adorando tanto. Eu te amando tanto. E o batidão? Eu nem notava que os meus grilhões. Poderoso Rubi. Eram cordéis daqueles dos fantoches. Era o Galego, presidente do Sol Nascente. E o Riba tá com a gente também. Tô de Riba. Obrigado, hein? Morte. Galego da CPA, obrigado, Galego! A vida, a morte e o meu coração. Ai! Ah, mas agora que eu me libertei. Meu caminho, eu mesmo traço. Quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço. Eu sinto

abraço o meu travesseiro. Obrigado, bairro da Marambá. Obrigado, São Joaquim. Obrigado a galera que gosta do Rubinho. Nossa última. Novo Rubi. Que vocês chegam nas suas residências com o Papai do Céu, tá? Obrigado, um abraço do Tubarão, Didi Boy e do Jairinho. Daqui a pouquinho, lá no Ponte das Cruzes, vai ser assim. Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não... Olha aqui do Gás, obrigado pela parceria. Nossa última, gente! Obrigado! A vitória foi de outro qualquer. Meu ideal foi minha. Nossa produção, Evandro Batidão, como sempre, arrebentando do som. Olha que qualidade. Tá lindo, filho. Carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só pela noite escura, cheio de amargura, a chorar minha dor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, meus dias felizes chegaram ao... Daqui a pouquinho, o Ponte das Flores no Telégrafo. Sempre o amor... É o novo Rubi. É o DJ Tubarão detonando pra vocês. No comando dessa pedra. Essa pedra, isso traz felicidade, traz amizade. Traz consideração ao próximo. A gente só tem a agradecer a vocês. Obrigado! Sábado no Itapicuru, Baixo Acará. Domingo de Páscoa, via show. Me abandonar tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Novo Rubi. Novo Rubi. Atenção. Atenção. Rubi, há mais de meio século atravessando gerações e gerações. Tu sabes. Obrigado, valeu, valeu!